4 gol no 648, 163 a bordo, alternando Aracaju com 2 horas e 10 de autonomia. Gol no 648, táxi aprovado, tá, ponto de espera da pista 90, via parte 1, táxi a Índia, ponto de espera, torre 1895, NH 1095. Gente, Índia tá ponto de espera, lá no monitor 295, gol no 648. 1-2-0 graus, 0-9-9. Tem livre, voo 2780. Voz chegou, filiforme, decolado 4-0, controle 1-1-9, decima 8, no voo. 1-9-8, obrigado. Serena Juliette, torre 1-8-9-5. Controle Oscar Golf Uniforme, decolou nas Condes. Golf Uniforme está sob contato radar Sibol 090 do presente, direto Conde. Conde, direto Conde, subindo 90. Já, ponto de espera, torre 1-8-9-5, NH 1-0-9-5. Ponto de espera, torre 1-8-9-5, graças, bom dia, bom final de semana, 61, no Brasil. Acima, Juliette, faz espera na vertical da Renata. Então prossegue até a vertical da Renata sobre a mesma. Inicialmente a plana são 360 pela sua esquerda, aguardando novas instruções. Juliette, só inicia um 360 da presente ou quando chegar na Renata? Na Renata. Ah, 2.500 pés, do 4207. Do 4207, redução 2. 1-0-9, eu segui tráfego da American Airlines agora a 10 milhas à frente com 1-8-0 de ground speed, um Boeing 757. Está resistindo, azul 9, you're now passing to have it to 36, complete final name, contact tower 118-95. 1895, American 329 today. Okay. 739, desça para 4000 pés, ajuste 1015. Atendem 1015, 439. 3740, desça para nível de voo 050. 050, tem 3740. Juliette, evite redução, desconsidere e espera, se reporte sobre a vertical da RMA. Tá passando através da RMA, Vitória Juliette. American 29, continue your approach and expect landing clearance. Local. Vitória Juliette, tem condições de não de continuar na final da 97, sem M360? Afirma, Juliette, já está dirigindo. Evite redução, continue em aproximação aguardando a autorização de pouso. Agora 780, follow alto 43, follow 1, 21, decimal 9. 219. Voo 1648, decolagem localizada, pistona 0, vento 1, 1, 0 grau, 089. Livre decolagem, pistona 0, 1648. 80, alfa, quilo, parte 3, sensor finalizador. Rito para voz, autorizado, rebote, seu gate 7, chame e finalizando. Afirmo, voo autorizado no 7, vento 120 graus, 099. Autorizado no 7. Segue como número 3 na aproximação, desça para 2.500 pés, ajuste no 0 no 5. Só autorizado a final, Renato, pista no 0, pista no 2. 200. Thank you. 9, clear to land runway 10, wind 130 degrees, 10 knots. Lay land runway 10, American 69. Gol 6048, decolada 4, controle 119, decima 8, bom voo. Obrigado, bom dia. Tá sim, bom dia, bom trabalho. Número 44. Do Puca Jamo, cruza 16, cruza 1600. Toro 648, está sendo contado radar Tubal 350, após 2000 pés vai direto Jamo, após Jamo Aracaju. Após 2000 Jamo, após Jamo Aracaju, gol 1648. Bono 739, completa a redução para 1809. 6740, após o estado você habita 366, desce para 2500 pés, ajuste no 095. Autorizada sinal RNAVE, pista 10. 10-15, desce para 2500 na proa do 366, então 3740. American 229er on the ground at 46, vacate to your right and hold ground 12 on the small niner. American 321, hold up. Para aproximação. Forma o tráfego da Azul 5 milhas à frente, quando 40 de ground speed, chama a torre no 895. Reduzindo 895, Oceané 6140, vento 1000 graus 08, nossa decolagem autorizada, pistona 0. Pistona decolagem 1000, 229, approve a tax via taxway Alpha, hold short taxway Juliet. Hold short Juliet for American 229. Azul 4207, vento 100 graus 08, nós, pouso autorizado, piscina 0. Eu pouso no 0, azul 4207. Salvador, eu vou no 739, tá certo, bito 372, baixar a checa. Plano 739, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Aguardo. Sonar 6140, decolando 49, controle 119, decima 8, bom voo. 398, graças, bom dia, 6140. Com as duas cortes, bom dia, o Sonar 6140. 6140, só sob contato radar sobre o para nível de voo 350, via saída PUCA. Confirme o nível? 350. 350, 6140. Azul 4207, solo 49, direito solo 121, decimal 9. 219, boa. Salvador, muito bom dia, 4207, Febrona Suesco. Bom dia, Azul 4207, após o América, ingresso via Alfa, chame antes da Juliette. Após o América, ingresso via Alfa, chamando antes da Juliette. Estabilizado, tá? 3740. Controle Salvador, tá? 3740. 740, possível? Estabilizado, próximo ao 372. 3740 está modulando na frequência do controle, frequência da turma número 5. Então, senhora, a gente não copiou a frequência que a senhora falou. 118.95, 118.95. 18.95, muito grato, até já. De nada, até já. Papatango, Oscar, Golf, Uniforme, plano instrumento cancelado, Zuno 251, tudo em condições visuais para nível de voo 075. Oscar, Golf, Uniforme, que sinal de voo para Aracaju? Alfa, chamamento da Juliette. Alfa, reportando para a Juliette, voo na frente 39. American 229 is approaching Julia. 45. 3800-3545, boa. Julia to gate 11, American 229. Okay. Julia. 4207, Juliette, portão 01. Juliette, body position. Solo é voo 1, Vitor Bravo, Oscar, consegue encerrar o rebote, 50 litros. Gente, bom dia. Bom dia. Prossiga. Está afastado 58 milhas, sudoeste do Rio Salvador. Tem visto rodar encerrado. Chame o controle Lelso na frequência no 20 decimal 1. 1201, bom trabalho aí pra todos. Finalmente, um bom voo. Muito bem. Fator 1094, estação Fortaleza. 094, aguarde cópia, prepare Momo, transição frontier. Momo, frontier aguardando. Gol no 739, Juliette, portão 04. Segue pro 4, gol no 739. 3740, no solo 54, libera direito, VTEC foi eco, chamou no 21-29. Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03. Juliette, portão 094, cópia. Autorizado para o aeroporto Pinto Martins, via Pedluno 9, Bangu, DCT Abuco, nível autorizado 370. Saída Momo, transição Froti. Primeira curva esquerda após decolagem. Transponder 5453, controle Salvador, 119.8. Decola, saída Momo, transição Froti, era a curva esquerda, 5153, cotejamento correto, chame pronto, porto 10-10-94. De Salvador é o 6140? É 6140, prossiga. Já pode chamar o centro de Recife, Sanice? 6140, deu presente, chame Recife no 2685, alterna no 2545. 2685, 2545, graças, bom dia, Telo. É. já mais de 7 estacionamento na 10. Autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi. Solo Salvador, bom dia, San 3191, autorização Galeão, nível 340, informação Pilos. San 3191, autorizado para o Galeão, via P9B857 até Monstro, nível de voo 340. Saída, Dael, Leda, Irume, primeira curva à direita. Transponder 5455, controle Salvador no 20 decimal 8. 340 para o Galeão, via P9B857. Dael, Leda, Irum, pode colar de curva direita, o 4, 5 transponder, 208 controle, está 3191. Correto, sempre pronto, portão 62. Paulo, 109, Max, tem 5 quadros da porta, já nas 11, 2, 3 horas e 10, transpare. 3 horas e 10, João Pessoa, confirma o PLB? 1254. Bona 094, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no 0, via Pátio 1, Itaquia Índia. Ponto de espera, Torre 1, 1895, Senegal no 095. Autorizado via Pátio 1, no Índia, ponto de espera, 1895, 094. Solo Salvador, bom dia, o Azul 2724, gente da Lima. Azul 2724. autorizado para Aracaju, via Golf 677, nível 170, saída Conde, primeira curva à esquerda. Transponder 0277, controle Salvador 119.8. Autorizado Aracaju nível 170, saída Conde, primeira curva à esquerda, transponder 0277, controle 119.8, 2724. Correto, chave pronto. Agora pronto. Ali mantém, Golfo 09, Fox, 09. Ali mantém, Golfo 09. Golfo 67 milhas, nordeste do Rio de Salvador, serviço radar encerrado. Tendo controle de Aracaju na frequência 120.3. Luna 094, decolada 10, chamei controle Salvador, 119.8. Lente 98, 094. Controle Salvador, gol 094. 094, estou com contato com a data do autor. Após 2.000 pés, vou direto. Seria repetir a sua mensagem, está totalmente... inteligível. Controle Gol 0094. Gol 0094, sua via saída Momo para nível de voo 370. Só devia Momo 370. Pode cruzar 2000, pode voar Momo? Pesado. Momo, é. Seria pro gol 1864? Sim. Seria pro gol 1864, que a senhora chamou 1894. 1864, desça para 2500, ajuste no 095, autorizada final da RNAV. Ok, então 2500, autorizada final da RNAV, gol 1864. Pode voar o Serra Vita 366? Autorizado, repórter na final. Obrigado. X Delta Fox, plano para a Serra Delta de Moscou. X Delta Fox autorizado para a Serra Delta Lima Oscar, 1 no meu pés, rota conforme, decolando de 57, primeira curva à direita, via corredor Axé. Transponder 0130, controle Salvador, 120.8. Controle para 119.8, aqui Delta Fox, confirme o PAT, PAB, autonomia. A bordo, aqui Delta Fox, chame a torre para acionamento 1895, Senegal na 0, 15. Prossiga Lima, Kilo Zulu. Tango Eco, Delta Fox, bom dia, acionamento a critério, reporta para iniciar o táxi. Afasta até quantos milhas? Gente, o plano vai sair inicialmente o instrumento, 060, confere? Só um instante que eu apelimo aquilo azul. Aquilo Zulu, cópia. Autorizado, voo local, Salvador, Salvador. Rota conforme, nível 060. Decolando a pista no 7, curva à esquerda, saída Conde, afastando até 2,5 milhas, aproximadamente. Transponder 5444, controle Salvador, 119.8. Pelos voos na metacritério, confirme o PLB e a autonomia. Sim, chame a torre para acionamento táxi, 11895, Senegal na 095. Bom dia, Papatango Lima, Kilo Zulu, a critério, reporta para iniciar o táxi. Proposta na Papá para ingresso, ajuste uma 0 no 15, 15. Autorizado, reporta a linha de pronto, é cruz do faco. POB 04, o Vitor Silo Quebec, acione código transponder 5470, no tráfego de conhecimento do controle no setor o Vitor Silva Quebec. Ah, 5.470. Solo Salvador, o Azul 2724 está pronto para o pushback. 2545. 2545, boa noite, Carlos. Guerra Vitor 3600, procedimento, Gol 1864. Gol 1864, completa o final do procedimento terminado. O resto dessa mensagem não foi entendida. Dá para completar o procedimento e? Torre 1895. 18914, obrigado, até já. Tá. E bom dia, 1864, Serra Vitor 366, na longa final, uma pista vista. Gol 9, 1864, avistado, pouso autorizado, pista na 0, 1-0-0 graus, 0-9-9. Ok, livre pouso na 10, Gol 1864. Gente, no aumento, não há tráfego de conhecimento do controle do setor, se eu estou mantendo o tráfego direto de China. Segue o serviço de informação e alerta, o Vitor Kilo Quebec, ainda presente no passa para a frequência livre. E para informação e alerta, mantenha a escuta bilateral da frequência do controle. No tráfego de conhecimento do controle nestes setores do Vitor Kilo Quebec. R6200, sem identificação, vou ir direto Serra Vitor 366, descendo para 2500 pés, ajuste no 0115. 2500 pés. Patango Lima, Kilo Zulu, rebota no Taxi Papá para ingresso, ajuste no 0-5. Alô, Salvador, o Azul 2724 está pronto para o teste com 48 a bordo, autonomia de 2 horas e 31 minutos para terminar Salvador. 724, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no 0, via Pátio 1, táxi em Índia, ponto de espera Torre 1895, KNH 1015. Autorizado o destaque de Apache 1, táxi em Índia, até o ponto de espera da 1-0, Torre 1895, Azul 2724, boa. Boa. Batango Eco Delta Fox, levantando possível estado de turbulência e decolagem autorizada, 140 graus, 07 knots. Gol no 864, no solo 22, libera a direita, VTX foi Fox. Chama só 121 decimal 9. 209, obrigado. Serei da Fox. Gente, o Patango Lima que usa o tentando a tropa decolando da cabeceira 197 agora, após a passagem do mesmo à frente, autorizado ingresso, reposta linha de pronto, cabeceira 17. Patango Eco Delta Fox, decolar 223, chame o controle Salvador 119, décima 8. 119, décima 8, o Eco Delta Fox. Torres Salvador, bom dia, hoje o 2724 está pronto no ponto de espera da 10. 5. Da presente o ITAP após o ITAP, o ITAP ficou 3,66. O D724. Fone além da cola, 140 graus, 6,19. Além da cola, 2,724. São 6,198. Papatango, Eco Delta Fox, seu controle Salvador. Prossiga no meu pé, corredor axé, reporte através do farol da barra, quando possível, se estimado para o pouso. Não é possível autorizar direto a 2. Negativo, mantenha no meu pé, corredor axé, reporte farol da barra. Prossiga no meu pé, corredor axé, reporte através do farol da barra, o Eco Delta Fox. No 864, Juliette, portão 7. Do 2724, decola 226, chama o controle Salvador, no 20-8. 208, obrigado. Controle Salvador, bom dia, azul 2724. Controle Salvador Azul 2724, decolado, perfil Conde. Controle Salvador, bom dia, Azul 2724. Azul 2724, bom dia, está tudo contratado aqui. Direto Conde. Afirmativo, poderia confirmar o nível? Autorizado? 170, 170. 170, direto Conte. Ono 162, bom dia, sendo identificação. Desça para nível de voo 050. A área presidente voa direto Itapia. Após Itapia, voa em serviço 366. Tango Lima, que é o Zulu, decolagem autorizada, pistama 7, vento no 3, 0 graus, 089. R6200, autorizado a final do procedimento terminado, reporte para a sua patrão vai fazer outra foto, seu estimado de pouso. Mais 10 minutos para o pouso em Boitaba, confirma. Tem copiado no 343. O Delta Fox está presente, frequência livre. Aguenta o Delta Fox controle. Tango Lima, aqui no Zulu. Lima, aqui no Zulu, nível de voo 060 na saída Conde. 060 na Conde, no Zulu. O Lima, aqui no Zulu, somente para informação, nível de voo 060, incorreto, confirme 050 ou 070. 50, Felipe, 050. Estou para o 050 na saída Conde, Lima, aqui no Zulu. Muito obrigado. Copiou agora no 556. O Salvador, voo no 556, sentido a informação, Lima, autorização, Galeão. Salvador Azul 2724. 2724, prossiga. Por gentileza, solicita. Solicita 1150 como final. Subir e mantém nível de voo 1150, o Azul 2724. 1150, 2724. Ao meu papá, Vitor Vilete, para você. Ao meu papá, Vitor Vilete, controle. Ao meu, Golf, e pronto, cópia. Autorizado para a Serra Delta Lima Oscar, volta conforme, nível 085. Decolagem pista 7, curva direito, corredor axé, restrito a 1.000 pés. Transponder 0157, controle Salvador, 1.19, decimal 8. NR 6200, completa final da RNAVE, torre 98, decimal 95. Obrigado, bom trabalho. NR 6200. Desça para 2500 pés, 2500 pés, ajuste no 014. Autorizando a final da RNAVE, pista no 0 de Salvador, reporta para São Paulo por 366. 2.500, 0.04, passagem na Rádio Nacional, 0.04. Bom dia, 6200, lá, escuta. Oxenai 6200, avistado, pouso autorizado, pista na 0, vento 1, 20 graus, 099. Pouso na 10.6200. Papá Romeu, Papá Vitor Juliette, para informação, tráfego do Papatango Eco Delta Fox, PA 31 a 1.000 pés, seguindo para Boiceba, estimando pouso aos 1.343. Isso é, corrigindo, 1.94 agora. No nível de voo 065 para Serra November Zulu Uís. Estimando o pouso nessa localidade 1405. Apresente seu centro de frequência livre para coordenações com tais tráfegos. Chame o controle através de Veracruz. O senhor está mantendo o litoral? Condições de medir distância delta Mike Eco de Salvador? Se tiver condições, chame a 20 milhas de Salvador, então. Luna 556, pronto, cópia. Luna 556, cópia. Autorizado para o Galeão, via PNVB 857 até Monso, nível 360. Saída Dael, Leda, Irume, primeira curva à direita. Transponder 5514, controle Salvador, 119, decimal 8. 556, autorizado Galeão, via PNVB 857 até Monso. Liga 360, Dael Lederome, curva direita, 5514, 198. Dael Lederome, correto, chame o próximo, portão 4, gol no 556. Eu vou dizer o tanto 3191, quanto espera da 1-0, pronto. Tá 3191 autorizado, alinhar e manter. Alinhar e manter no 0, o centro 3191. No solo aos 37, libere direito no 21 decimal 9. confirma a informação, senhor? Está descendo 150. 14082, acena identificação, desça para nível de voo 050, na proa de ITAP. Após ITAP, voo ITAP, Vitor 366. Após ITAP, voa 366, desce a 5000, e temos a informação Lima, 4082. Azul 4082. 398-366, visual. 3198, completa o final do RNAV, torre no 895. 3895. 5-0, 1-0. 1-0 para cima, hein? 5-0. Gente, as intenções de afastar até 25 milhas de Salvador após regresso? Tem batido, Paulista. Aposta 25 milhas de Salvador, Lima, Quilos do Lom. Prole, Salvador, ou Papa Cego, Lima, Quilos do Lom? Papa Quilos do Lom, prossiga. Nosso voo é para aferição de equipamento de navegação. Solicitaria da presença, se possível, uma posição Bonfi para a chegada Bonfi, ou acendendo ou então descendo para o 040. Gente, da presente, voo direto Bonfi, desça para nível de voo 040, 4.000 pés, o ajuste 1014. 4.014, Juliette Lima, Quilos Zulu. 98, sinal 1-0. Bandido 3198, avistado, pouso autorizado, 1-40 graus, 1-09. Gente, livre pouso 1-0, tá? 3198. Ascensão 340, após 2000 pés, direto